lights go down. Estamos apresentando Encontro Central. Pensando em

Central.

Juntinhos, vamos vivendo o nosso encontro central. Corações amando e se apaixonando. Agora sim, aquela nossa linda tradução aqui no nosso encontro central. Tenho procurado por você. Ouvi um grito dentro da minha alma. Nunca tinha sentido uma paixão como essa antes. E agora, sem o menor aviso, você entra pela minha porta. Por toda a minha vida. Onde você andou? Fico pensando. Se vou ver você de novo, e se por acaso esse dia chegar, tenho certeza que iríamos adorar. Fico pensando. Se vou ver você de novo, uma dádiva sagrada dos céus. Pra melhor ou pra pior, não importa. Só sei que eu nunca deixarei alguém te machucar ou te tirar do seu pedestal. Por toda a minha vida, onde você andou, eu fico pensando. Se vou ver você de novo, e se por acaso esse dia chegar, tenho certeza que iríamos adorar. Eu fico pensando. Se vou ver você de novo, a todo tempo, eu sempre soube que você estaria lá sobre o trono, uma rainha solitária, sem seu rei. Eu esperei por você, meu amor, pra sempre. Toda a minha vida, onde você andou, fico pensando. Se eu vou ver você de novo, e se por acaso esse dia chegar, tenho certeza que iríamos adorar. Fico pensando. Se eu vou ver você de novo, por toda a minha vida, onde você andou? Fico pensando. Se vou ver você de novo, e se por acaso esse dia chegar, tenho certeza que iríamos adorar. Fico pensando. Se vou ver você de novo, fico pensando. Se vou ver você de novo, fico pensando. Se vou ver você de novo, fico pensando. Se vou ver você de novo. O amor está no ar. Apresentamos Encontro Central. Bad in everyone.

could you howl? Lord, you can't put me in your penthouse. I'm going back to my wife. Back to the howling, going out in the woods, hunting a holy raccoon. Oh, I finally decided on my future life beyond the elephant. O

Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o programa que toca o seu coração. E a paixão tome conta dos corações apaixonados. Que o amor esteja presente em sua vida e de quem você ama. Aqui no nosso Encontro Central. Encontro Central. Trouxe aqui pra tudo que o seu desejo for capaz. Eu quero a sensação suprema dos mortais, o gozo insano e soberano dos animais. Você me inflama quando diz que eu tenho amor que você sempre quis. Me aperte um pouco mais. mais, que eu já vou por um triz na impressão de enlouquecer, de ser feliz. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. O que você quiser de mim, não peça por favor. Possua enquanto eu tenho, enquanto eu for. Deixe o espelho refletir meu desejo por ti. Não entra e sai de amor. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Não, não. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Não, não. Baby, eu já não sei viver. Baby, longe de você. Falar de amor em forma de música, falar de amor de uma forma assim muito especial. Esse é o nosso encontro central. Que todos os nossos sonhos passem pelas mãos de Deus. Que nada tire o encanto da vida e a importância das coisas simples. Que o nosso coração filtre todos os sentimentos e emoções e que só fiquem aqueles que nos fazem bem. Que nada nos limite, pois o vento que sopra as nossas asas se chama fé. A nossa força vem de Deus, a nossa esperança está em Deus e a nossa vida está nas mãos de Deus. Viver com amor, sentir o amor, amar de verdade. No nosso encontro central, as canções que falam de amor para você ouvir e se apaixonar. Vamos juntinhos nessa noite bonita com o nosso encontro central. We're